Aos olhos do infinito, um fim e um começo são quase inteiramente indiscerníveis. A explosão que dá fim a um universo dá um outro à luz. Os dinossauros se extinguiram exatamente no mesmo segundo em que o asteroide que os eliminou saiu de sua órbita. Um homem que morre baleado estava morto no momento em que a bala foi criada. Esses eventos, ainda que separados por horas ou milhões de anos, aos olhos do infinito, acontecem no intervalo de uma pulsação de um beija-flor. Unidos em um rumo traçado pelo destino, ou talvez pela danação, nessa linha de raciocínio, o universo como você o conhece morreu no dia em que Thanos nasceu. E por eras, Thanos foi chamado de louco, rotulado como uma aberração, um deviante, algo intrinsecamente mau. Mas talvez a verdade seja que Thanos é mais aberrante que o asteroide que extinguiu os dinossauros. Não é mais letal que a bala destinada àquele homem baleado. Nem mais louco que sua mãe antes dele. A Fênix queima, Galactus devora, os vigias testemunham, os celestiais julgam, Thanos vive, Thanos nega, Thanos vence. Esse fragmento foi adaptado de Thanos número 14, de fevereiro de 2018. Foi a segunda edição roteirizada pelo novo roteirista da série, Donny Cates. Esse escritor novato só permaneceria no título até a edição 18. Aqui no Brasil, o intitulado arco Thanos Vence saiu em março de 2019 pela editora Panini. Ninguém sabia ainda, mas era o sutil início de uma pequena revolução do universo cósmico Marvel. Eu sou o Luigi e esse é o Escapistas a Capela. E no programa de hoje eu serei o seu guia numa viagem pelo espaço profundo da Casa das Ideias. Descobriremos juntos o que o futuro reserva ao Titã Louco, quem é o impagável motoqueiro fantasma cósmico. Veremos até o impensável, uma historinha boa dos inumanos. E na nossa última parada, essa que eu já considero como uma das melhores histórias do surfista prateado, Escuridão. Estamos prestes a atingir velocidade de dobra. Portanto, aperte bem o seu cinto. Coisa antes de começarmos a falar um pouco sobre esse gibi do Thanos, vamos tentar responder a uma perguntinha básica. Quem é o Donny Cates? Você nunca leu um quadrinho dele? Ao menos a piada sobre o Venom, você já deve ter ouvido falar, de que o Venom dele é melhor que o Watchmen. Foi uma brincadeira boba, inofensiva, que nem foi da autoria dele. Na verdade, foi o artista regular da série, o Ryan Stegman. Eles tinham acabado de fechar o primeiro arco da série. E aí o Venom deles vinha recebendo boas avaliações da crítica e tendo uma boa resposta do público, né? Foi um tweet no dia 9 de abril de 2018. O Ryan Stegman disse o seguinte: não quero soar muito convencido, mas este gibi do Venom que estamos fazendo é muito melhor do que o Watchmen. Ninguém sério levou isso a sério, né? E aí eles ficaram aumentando as apostas nessa ofensiva irônica, né? Zoaram com o Poderoso Chefão, com a Mona Lisa. Até o Eminem, né, entrou na piada, né? Porque esse rapper compôs uma música para o Venom na trilha sonora do filme. Aí o Cates, num tweet do dia 31 de agosto de 2018, fez outra provocação, perguntando quantas canções o Eminem já escreveu sobre o Watchmen, né? Ele próprio respondeu: provavelmente nenhuma. Aí, nesse mesmo dia, 5 horas depois dessa chacota com o Eminem, o Cates deu um ponto final à piada, publicando uma foto dele ao lado do Alan Moore e dizendo: ok, tudo bem, eu e Alan Moore conversamos sobre isso e decidimos encerrar essa discussão sobre Venom e Watchmen. Zoeira à parte, essa piada viralizou, ganhou espaço na mídia especializada, engajamento de outros roteiristas e artistas e, por fim, atiçou a curiosidade do leitor, né, que provavelmente jamais leria um gibi do Venom não fosse essa campanha de marketing, entre aspas, né? Mas eu ainda não respondi quem é o Donny Cates, né? Pois bem, o Gates tem 36 anos de idade, ele é do estado do Texas, nasceu na cidade de Garland e vive hoje em Austin. Não foi uma descoberta da Marvel, na realidade, quando ele começa a trabalhar na editora no final de 2017, já vinha com 3 trabalhos autorais de sucesso, que àquela altura eram seu cartão de visitas, né? São eles God Country, Redneck e Baby Teeth. Seu primeiro trabalho nos quadrinhos foi num estágio editorial na própria Marvel, e a partir desse trampo ele fez seus primeiros trabalhos, Buzzkill e The Paybacks, todos eles inéditos ainda no Brasil. Mas nenhum desses gibis foi de fato um divisor d'águas na carreira do Gates, tanto quanto foi uma pancreatite que ele teve em meados de 2015. Segundo o que o Gates revela em uma entrevista ao jornal texano The Dallas Morning News, ele disse que acordou de madrugada com uma dor terrível, né? Como se estivesse sendo esfaqueado. E aí foi para o pronto-socorro e, para a sorte dele, ele foi diagnosticado com pancreatite aguda e não, como ele temia, com a crônica, né? A pancreatite aguda, por pior que seja, ainda é tratável. E a crônica, além de ser debilitante, como o próprio nome indica, vem acompanhada com uma dor crônica terrível, né? Ele sabia que isso era o resultado de anos de abuso de álcool. Daí, os médicos prescreveram uma medicação pesada por 3 meses. Sua dieta só permitia uma alimentação à base de líquidos, né? Ele perdeu cerca de 15 quilos, ele parou de beber. Enfim, essa doença, né? Essa inflamação no pâncreas é seríssima, né? Eu tenho um primo que quase morreu disso e só escapou porque foi operado rapidamente e mudou completamente seu estilo de vida. E, recentemente, o próprio Felipe Morselli, né, do Terra Zero, por exemplo, não teve a mesma sorte, né, e veio, infelizmente, a falecer em decorrência também de uma pancreatite. Então, o Gates, quando convalesceu, depois desses 3 meses, ele escreveu para Image a minissérie em 6 edições, God Country, com a arte do seu amigo Jeff Chaul, que tem um estilo, na minha opinião, que está ali num espectro entre o Gerardo Zaffino, Sean Gordon Murphy, aquele Jerome Opeña. É bem bonito o traço dele. Ele, inclusive, desenha o gibi do Thanos, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, assim, o Gates diz que a memória dele ficou muito turva durante esse tempo dos analgésicos que tomava para aguentar a dor da pancreatite. Essa lacuna na memória o inspirou a escrever God Country. A história segue Emmett Quinlan, um velho viúvo que mora numa cidadezinha do interior do Texas e sofre de Alzheimer. Ele recebe cuidados do seu único filho, a Nora, e a pequena neta, que sequer lembra quem são, né? A Nora tá farta das explosões violentas de Emmett e do desprezo que ele tem por todos ao seu redor. Certo dia, um enorme tornado atinge a casa da família e Emmett encontra uma espada mística entre os escombros. A espada chama-se Valofax, e quando ele a empunha, sua demência desaparece. Ele volta a ser um velho destemido e amoroso com sua família. Só que tem um pequeno grande detalhe, né? Essa espada tem vontade própria, né? E diz ser o deus das espadas, um objeto que inspira todas as lâminas dos mitos ou narrativas. É como se ela fosse alimentada pelas histórias das espadas, né? Então, vamos colocar assim, ela é todas as espadas, né? É a Excalibur do Rei Arthur, a Totanu do Itogami em Lobo Solitário, a espada justiceira dos Thundercats, a espada vorpal do Menino Azul em Fábulas, e por aí vai. Ela concentra tudo isso dentro dela. Então ela escolhe ser empunhada pelo Emmett, e enquanto ele assegurá-la, sua saúde mental estará restabelecida. Se soltá-la, o Alzheimer volta, né? Só que aí surge o conflito, né? O ser que a forjou quer ela de volta, né? E vamos colocar assim, é o mesmo princípio da mitologia asgardiana, né? Com o Aristus como o Thor, né? E o rei dos deuses, Atum, como Odin. É uma puta história, né? Com uma ação assim, avassaladora, né? E depois de ler esse gibi, ficou muito claro para mim que foi aqui que o Cates virou um sério candidato à vaga do Jason Aaron na revista do Thor. Tanto é que ele conseguiu, né? Essa não é necessariamente uma história feliz. Só que esse não é bem o X da questão. A questão é que continuamos a contá-la e que se vivermos nossas vidas da forma que Emmett Quinlan viveu, se encontrarmos pessoas que nos amem e se lutarmos como grandes guerreiros para permanecer com elas e amá-las o melhor que pudermos, estas pessoas sempre se lembrarão de nós e nenhum de nós verdadeiramente será esquecido, pois vamos todos nos transformar em histórias. O Emmett não quer abrir mão da espada, né? E isso diz muito sobre o que o Cates passou com sua doença, porque God Countering é sobre o que alguém faria caso tivesse sua vida de volta, né? E quão longe ele iria para mantê-la assim. Então, o Alzheimer nesse gibi vem do que o Cates passou, né? Ele diz naquela entrevista ao Dallas Morning News que durante os dias mais duros do seu tratamento, ele não podia ser um filho para os seus pais, um marido para sua esposa. Ele diz que sentiu tudo isso em meio ao entorpecimento dos analgésicos. E aí se inspirou nessa névoa de memória para trabalhar o personagem do Emmett. Eu torço para que seja lançado aqui no Brasil, de preferência pela Intrínseca, né, que é a editora que pratica o melhor custo-benefício na gibi da Image, né? Capinha, cartão, direto ao ponto, sem frescura. Fica um alerta, a partir de agora eu vou falar livremente desses gibis Marvel do Cates, né? Então eu devo soltar o que pode ser considerado spoilers, né? Então a partir daqui vai para sua conta e risco, ok? Ok, vamos lá. Thanos Vence não foi o primeiro trabalho do Cates na Marvel. Na verdade, poucos meses antes, ele escreveu 10 edições na mensal do Doutor Estranho, né? Numa época em que o Loki tinha assumido o posto de Mago Supremo. Eu comprei, ainda não li, saiu pela Panini entre dezembro de 2018. Em maio de 2019, 2 volumes cartonados. Logo mais eu devo lê-los, junto com os 3 TPzinhos que saíram até agora do Doutor Estranho, do Mark Waid. Mas assim, voltando a Thanos, né? Esse encadernado corresponde ao 3º volume de uma série iniciada por Jeff Lemire e o Mike Deodato. Eu, particularmente, eu não gosto, assim como não gosto de praticamente nada que o Lemire escreve em gibi mainstream. A única exceção é o Cavaleiro da Lua dele, que eu acho bem legal, mas de resto eu acho tudo material que autor indie faz assim para se manter em evidência, né? E claro, para pagar os boletos, né? Mas assim, eu não acho que é algo com a alma. Basicamente, esses 2 primeiros volumes, o Thanos descobre que está com uma espécie de câncer e tem poucas semanas de vida. Então, ele vasculha a galáxia em busca de uma cura. Só que seu filho Ten, agora influenciado pela Senhora Morte, sabe que o pai está moribundo e junta um grupo para dar um golpe de misericórdia e impedi-lo de encontrar algum elixir milagroso. A princípio, eu confesso que até começa bem, mas desanda muito rápido, né? Principalmente quando o Lemire tira do cu um ovo da Fênix, né? E transforma o Tenny num avatar, como Jean Grey. Cara, isso é uma ideia tão ruim que chega a ser um vexame, assim, eu acho. O primeiro volume inteiro é desenhado pelo Deodato, e nem isso eu gosto. Eu acho que ele não consegue acertar na proporção do personagem na página, porque tem hora que o Thanos dele parece ter a estatura do pigmeu da Tropa Alpha, achatado, assim, não sei. Me incomoda. Acho as capas que o Deodato faz muito mais bonitas do que o que ele faz na arte interna. Eu prefiro até o traço do Germán Peralta, né, no segundo volume. Se restava qualquer dúvida em nosso jovem Thanos de que o homem à sua frente era realmente ele mesmo, separados por milhões de anos, ela foi apagada pelo calor do poder cósmico queimando o ar em seus pulmões e pelo som de seu verdadeiro nome, aquele que sua mãe havia escolhido para ele antes de sua mente se despedaçar. Thion, um nome que ela apenas disse para ele no dia em que morreu. E foi naquele momento, naquele instante tão ínfimo, em que Thanos decidiu se aliar a si mesmo, que a eternidade, como você a conhece, foi condenada. Mas nada disso importa para o 3º volume. Você pode ler tranquilo, sem sequer saber dessa sinopse que eu falei. A história começa em Chitauri Primordial, com o Thanos passando o rodo assim, nas defesas do planeta natal dessa raça alienígena, até que toma o poder para si, né? São exatas 5 páginas, e aí quando ele senta no trono, começa uma chuva de sangue, né? Tem algo lá em cima matando aqueles leviatãs, né, que aparecem no primeiro filme dos Vingadores, e o Hulk dá um soco quando se transforma no final. Daí o Thanos dá um sorriso, né, e crê que finalmente chegou um oponente à altura. E eis que surge ele, né, o motoqueiro fantasma cósmico. É um personagem novo, assim, meio tagarela, não de uma forma assim incômoda como o Deadpool, mas assim, ele é simpático, né? Ele quer que o Thanos o acompanhe até o futuro de onde ele vem. Thanos, claro, ele rejeita, né, o pedido, e é o motoqueiro prende na sua corrente forjada dos ossos do demônio Sitorak, né? Aquela mesma entidade do Rubi que alimenta os poderes do fanático nos X-Men. Pois bem, eles viajam ao futuro, o motoqueiro tem uma pequena lasca da joia do tempo, né? E atravessam milhares de anos até chegar à Terra. O planeta foi obliterado e nele só habitam o que parece ser um Thanos mais velho, barbado, assim, e de longos cabelos grisalhos. Esse motoqueiro é o seu serviçal, né? E olha só a sacada do Kate. Toda manhã o rei Thanos pede para que ele use o olhar de penitência nele, né, para apreciar todas as suas façanhas, né? Não só isso, o trono do Thanos fica dentro da mandíbula da ossada de Galactus. A princípio, o Thanos mais novo não quer nem papo, inicia um confronto com o velho, e aí só para quando o rei fala seu nome verdadeiro, né, Dione. E a única pessoa viva que conhece esse nome é ele próprio. Então, o que o rei Thanos quer, né? Ele deseja matar o último oponente de valor apontado pela Senhora Morte. E se tiver sucesso, ela finalmente se casará com o rei Thanos. Quem é esse oponente? Ninguém menos que um surfista prateado com o cromo assim, de sua casca assim, enegrecido, né? E portando o Mjolnir, né? O martelo do Thor. O porquê dessa versão escura do Norred começa a ser delineado mais à frente em Surfista Prateado Escuridão. A gente já chega nela. Dos que viu esse motoqueiro fantasma cósmico na banca e fez troça desse gibi. Cara, como eu tava errado. Num primeiro momento, assim, no gibi do Thanos, quando eu descobri quem era o crânio em chamas dentro de uma espécie de capacete, assim, de astronauta, a minha reação foi péssima, né? Porque o Justiceiro é meu personagem Marvel favorito, né? Não é necessariamente o fato dele ser um novo receptáculo de Zaratos, né? O espírito da vingança. Uma vez que a gente sabe exatamente que misturar o personagem com entidade angelical ou demoníaca é uma coisa que não funciona, né? Isso aconteceu no final dos anos 90, né? E desde então virou, se não a mancha no currículo de Frank Castle, certamente um tema recorrente de piada, né? Que o próprio Garth Ennis não deixou passar em branco. A verdade é que se você pensar direitinho, né, tem justiceiro para todos os gostos, né? Dava até para fazer um Frank Verso, né? O Justiverso, vamos lá. Tem a versão Max, né, que a gente vem discutindo aqui nos capítulos, né? Tem a versão tradicional da Marvel, né, com aquela faixa branca na testa, a luva branca, bota branca. Tem aquela do Matt Fraction, né, que é a pós-guerra civil, né, que ele usa um uniforme assim, parecido com o Capitão América. Tem aquele do Rick Remender, né, que foi esquartejado pelo Daken, o filho do Wolverine, durante o Reinado Sombrio, e vira um amálgama, né, de Frank Castle e o monstro de Frankenstein, né, o Frankencastle. Volta para o início dos anos 90, teve aquela historinha controversa do Mike Baron, né, em que ele vira um homem negro, né? Ainda nos anos 90, teve a versão futurista de 2099, né, o Jake Gallows. E até uma do Chuck Dixon, em que ele vira um pistoleiro do Velho Oeste, como um homem sem nome, do Sérgio Leone. Esse gibi chama-se A Man Called Frank. Eu acho que nem saiu isso aqui no Brasil. A Crise nas Infinitas Terras, o Aranha-Verso e agora o Flashpoint com todas essas versões cinematográficas do Batman, né? Vamos dizer assim, essa invasão de personagens de realidades alternativas interagindo no mesmo enredo, até rende boas histórias, né? E pelo menos no cinema isso ainda é uma novidade, principalmente em live action. Nos gibis, até Venom Verso já rolou recentemente. Então, Deus me perdoe, mas eu já candidato um Frank Verso escrito pelo Donny Cates. Quando ainda era jovem, não uma máquina assassina viajante do tempo cosmicamente impulsionada, a esposa e os filhos dele foram mortos a tiros diante de seus olhos. Esse evento o levou a tornar-se um vigilante, alguém que travou uma guerra de um homem só contra o terror doméstico em todas as suas formas. Mas isso foi há muito tempo e no grande esquema das coisas, mal vale ser mencionado. A história que importa, a que você está prestes a testemunhar, é uma que mortal algum viu ou ouviu. É a história de três demônios e do tolo que fez acordos com todos eles. O que eu quero dizer é que tudo bem existir um justiceiro que é um motoqueiro fantasma cósmico, né? Mas se rolar um bom desenvolvimento, que mal tem, né? Eu acho que o Donny Cates fez um bom desenvolvimento. São três etapas, né? Ou três pactos para ele se tornar isso, né? No primeiro pacto, o Frank está mais velho, aí numa invasão de Thanos à Terra, ele está prestes a morrer e diz baixinho que faria qualquer coisa para ter uma chance de dar um fim no Titã Louco, né? Aí na página seguinte você vê o Mephisto no trono, no inferno, perguntando qualquer coisa. Aí ele vira, né, o motoqueiro fantasma. Só que quando volta à Terra, o planeta está vazio e o Thanos não está mais lá, né? Então ele passa centenas de anos sozinho. É o segundo pacto, né? O Galactus aparece na Terra, o Lucar está desolado, né, e encontra com o motoqueiro. Ele enlouqueceu nos últimos anos, talvez por estar sozinho ou pelo poder demoníaco, né? Galactus não tinha ido comer a Terra, mas para matar o Thanos, né, pelo que ele fez na galáxia. Então, o Frank se oferece para ser o arauto dele e ajudá-lo na caçada. E aí, passam-se milhares de anos e os dois viram amigos, né? Esse Galactus, inclusive, tem ombreira e porta um trabuco gigantesco, né? Bem ao estilo Cable, né? Aí a gente chega ao terceiro pacto, né? Em algum momento, o Frank e o Galactus enfrentam Thanos e o Thanos decapita, né, a cabeça do Galactus. No final, Thanos faz uma oferta para o motoqueiro cósmico para que ele se tornasse seu braço direito sob o subterfúgio de irem atrás de outros males maiores que Thanos, né? Só que não existia um mal pior que Thanos, né? E esse é o plot, assim, da mini solo do motoqueiro, né? De viajar no tempo e assassinar Thanos ainda bebê. Ele, claro, ele não consegue matar a criança, né, e decide criá-la, né? E quando ele toma essa decisão, o ato, né, aparece e o Frank fica satisfeito, né, porque era o sinal que tinha a aprovação de um vigia, né? E aí o ato se manifesta, né? Está tentando mudar uma constante universal, Francis Castle. É como tentar encoleirar a Fênix ou deter a marcha do tempo. O caminho da criança é imutável. Vim testemunhar a pior escolha que um ser vivo já fez em toda a história do pensamento. Esse gibi me fez imaginar que o Donny Cates é um cruzamento louco da expertise cósmica, assim, do Jim Starlin com a massa velhice, assim, do Mark Miller, né? Porque, para um pouco para pensar, né? O Cates usa bem, assim, o cânone cósmico da Marvel, assim, como o Jim Starlin faz, e até toma suas liberdades criativas, como isso que ele fez com o Frank Castle, e ao mesmo tempo ele faz umas corruptelas insanas, né? Imagens que você normalmente não está habituado, né? Como o Mark Miller vira e mexe vivia fazendo na Marvel, né? Por exemplo, o Miller foi responsável pelo conceito dos zumbis Marvel, né? No quarteto Ultimate. E no velho Logan ele juntou Wolverine e o Gavião Arqueiro num road movie, pilotando um bug-aranha. Então, nada mais justo que o Cates, nesse gibi do motoqueiro cósmico, fazer um antigo justiceiro adotar um bebê Thanos, né? E tentar dar uma criação decente, né, para impedi-lo de se tornar o Thanos que conhecemos, né? Bom, o que acontece no meio disso me rendeu umas boas risadas, né? Provavelmente uma das melhores aplicações recentes do Cable. Se não pode dizer que a Marvel não tentou, né? Vimos os X-Men serem escanteados em prol dos inumanos, né? Vimos os inumanos ganharem 2 revistas mensais comandadas pelo Charles Soule. Teve explosão de bomba terrígena, né, no run dos Vingadores pelo Jonathan Hickman. Teve mega evento dos X-Men com os inumanos. Teve inumanos no seriado dos Agentes da S.H.I.E.L.D. Teve série própria dos inumanos, né? Nesses últimos 5 anos tentou-se de tudo para transformar os inumanos em protagonistas do universo Marvel. Não deu, não dá, provavelmente nunca vai dar. Os inumanos, enquanto grupo, tem sim assim, um punhado de boas histórias, mas não são protagonistas. Né? Eu gosto, por exemplo, da Max série, né, do Paul Jenkins com o Jay Lee. Eu gosto de uma mini em 4 edições que nunca saiu aqui no Brasil, com o Carlos Pacheco no roteiro, e uma arte magnífica, né, com o José Ladrón. Tem, bicho, assim, um gibi que eu só vim descobrir que existia graças ao blog Gibisquits, né, que é uma graphic Marvel de 88, que a editora Abril não chegou a publicar aqui no Brasil. Tem um roteiro da Anne Nocent e a arte do Brett Blevins. Lá fora foi chamado de By Right of Birth, ou em tradução livre, né, pelo direito de nascença. E trata do filho do Raio Negro e Medusa. É um gibizaço, assim, talvez até o meu preferido, assim, dos inumanos, né, e lida com um tema que tá na ordem do dia, né, que é o aborto. Porque a Medusa tá grávida e, segundo as leis inumanas, um herdeiro de seu marido deveria ser uma progenie autorizada com a sanção de um conselho. E não teve nada disso, né? E por ser algo muito perigoso no reino, essa criança precisa ser abortada. Essa história, inclusive, repercute no início do run recente do Charles Soule, né? Com a arte do Steve McNiven. Que, diga de passagem, é muito boa essa história. Pelo menos esse primeiro arco. Tá aí, pensando aqui, pode dar até uma boa pauta aqui nos escapistas, né? Essa de falar um pouco, assim, dos inumanos. Pelo menos essas boas histórias, né? Porque eu não acho ruim, não. Eu gosto do grupo dos inumanos, né? Vamos amadurecer essa ideia, né? Mas o que eu queria dizer é que a Marvel talvez venda errado, né? Os inumanos, né? Quando, na verdade, eles poderiam focar no Raio Negro, né? Transformando em um protagonista, né? E usando, assim, a família real apenas como um elenco de suporte. Pense comigo, né? O Blackgar Boltagon, né? Que é o nome civil dele, né? Um puta personagem fascinante. Ele não pode se comunicar com os outros de forma, assim, normal, né? Por causa do seu avassalador poder sônico, né? Então, ou ele fala através de linguagem de sinais, ou pela esposa, né, que lê seus pensamentos, fala para as pessoas, né, traduz seus pensamentos. Então, imagina o autocontrole que ele tem, né, para não proferir qualquer sussurro, né? Isso é um terreno muito fértil, assim, para boas histórias, né? E toda a problemática de Atlan, né, podia ser trabalhada ao fundo, né, como a Wakanda do Pantera Negra, por exemplo, né? Acabou de sair aqui no Brasil Raio Negro, o Rei Aprisionado. É basicamente um exemplo dessa minha hipótese, né? Ainda não li, eu tô achando muito caro. O preço cheio é R$89,90. Se em alguma hora reduzir para casa dos 40, no máximo 50, talvez eu pegue. É um encadernado capa dura, né? Reúne as 12 edições dessa Max série. Saiu lá fora em 2017 e tem roteiro de Saladin Ahmed. E arte a 4 mãos de Christian Ward e Fraser Irving. Você me pergunta, o que a torna tão atrativa, né? Eu te respondo, ganhou o Eisner em 2018 na categoria série nova, então acho que vale pelo menos o benefício da dúvida, né? Quando cada sílaba é uma sentença de morte, o tamanho da palavra deve ser calculado. Então, como tem feito desde que nasceu, Raio Negro silencia o mundo e procura. As palavras jorram aos borbotões em sua mente. Ele dança em meio a elas na velocidade do pensamento, procurando desesperadamente pela frase certa. Mas caramba, eu ainda não falei, né, da morte dos inumanos, do Donny Cates, com a arte do Ariel Olivetti, né? O título é meio dramático, mas faz sentido porque o status quo atual dos inumanos é que quando os Kree fizeram os experimentos em raças pela galáxia, que resultaram nos inumanos, e resolveram parar com isso, eles decidiram matar todas as cobaias, né? O pretexto era que a Inteligência Suprema previu que um desses inumanos, um tal Rei da Meia-Noite, traria ruína aos Kree, né? Ao fim da chacina, 5 tribos sobreviveram, e uma delas era a Atlan, né? E o que acontece nesse gibi? Saiu aqui em outubro de 2019. Uma facção de fanáticos se insurge e toma o poder em Hala, né? O planeta natal dos Kree, e decide que essas 5 tribos de inumanos que restam precisam jurar fidelidade à nova administração, sob pena cena de morte. Então as chacinas recomeçam até que chega a vez de Atlan. Aí o raio negro leva a luta até eles, né? E puta, cara, é um gibizinho assim simples, mas assim bem legal, né? Tem uma cena que eu adoro, em que o raio negro vai até a traseira da nave da família real e solta um sussurro. Vão! E a nave entra em velocidade da luz, assim. Coisa bem milariana, né? Em outro momento, um inimigo corta a garganta dele, não para matar, mas para destruir as cordas vocálicas, né? E fazê-lo perder o poder. Aí ele meio que perde, mas um grunhido dele ainda funciona como um arremesso de faca, né? Se você ainda achar por aí, compre. É uma historinha fechada. Ainda tem uma participação do Bill Hailbetter, puto pelo que os Chris fizeram ao amigo dele, né? O Dentinho. Isso é uma coisa que, pelo que eu fiquei sabendo, vai render mais à frente no gibi do Thor. Um dos nossos programas que eu mais me orgulho foi o que eu, Mauro e o Reginaldo fizemos ano passado sobre o Surfista Prateado. Foi uma pauta que o Reginaldo vendeu pra gente. Eu nunca fui fã do surfista, justo pelo que o personagem é, né? Essa mansidão, o existencialismo, né? E toda a choradeira inata dele, né? E gravar aquele programa acabou me fazendo gostar do personagem exatamente pelos motivos de não gostar dele, né? A essência do personagem é essa, né? Se você foge muito disso, você descaracteriza o Surfista Prateado. E é isso que faz o Surfista Prateado Escuridão, do Donny Cates e o Treadmore, tão especial, né? Eu acho que, em última análise, talvez seja a representação mais fidedigna àquela caracterização original do Stanley e o John Buscema, porque o Norrin tá o tempo todo contemplativo, questionador, assim, depressivo mesmo, né? Mas só que o Cates trabalha muito bem esses traços do personagem. Em momento algum dos 5 capítulos, a história fica modorrenta, né? Começa que a história se passa dentro de um buraco negro, né? E a noção de tempo e espaço fica toda zoada. Então, isso é algo que, por si só, já justifica o psicodelismo, né, da arte do Treadmore, né? Um negócio tão bonito que eu acho que é até difícil arrumar palavras para descrever isso. Então, bem, é como se um buraco negro fosse uma sacola de pão e o surfista atingisse o fundo dessa sacola, né? E lá no fundo, que é algo tão remoto, tão distante no passado, que ele chega a uma porta, né, assim, guarnecida por 3 gigantescos seres, né, que parecem saídos de um vitral, assim, de igreja, né? O surfista diz que essa área cheira a podridão, decadência e metal. Aí, sem papo, né, eles iniciam uma luta contra o surfista e em algum momento ele usa o poder cósmico para iluminar essa área, né, para dar um pouco de vida. E aí, quando ele faz isso, né, ele corrompe a casca cromada do seu corpo e a mão esquerda começa a escurecer. Isso mais tarde vai irradiando e aos poucos vai cobrindo boa parte do seu corpo. É a resposta para o visual do surfista que vemos na historinha do Thanos, que eu falei ainda agora. Eu não sou a morte, eu sou uma luz ardente no abismo. E mesmo me afogando nas sombras, oprimido e sufocado pelo escuro, eu acendo, eu brilho, eu queimo. Bom, aí quando ele se desvencilha dos 3 guardas, ele entra no salão e olha só quem está lá, né? Que é o vilão Knull, que veio das páginas de Venom, né? Que é um deus sombrio dos simbiontes, né? Nada do que acontece nessa mensal repercute nesse gibi do Surfista Prateado. Na mensal você vê o Knull no momento presente, né? Aqui em Escuridão você pode encarar essa participação dele como a primeira vez que algum personagem Marvel teve contato com ele, porque, como eu disse, a Escuridão é ambientada num passado bem distante, né? E esse vilão fala pouco, e quando ele dá as caras, o gibi vira um Mad Max Estrada da Fúria, né? O Knull vira uma espécie de Morton Joe, né, perseguindo o Surfista Prateado. Então ele vira a prancha para o outro lado e foge rumo à entrada do buraco negro, ou melhor, à extremidade da nossa sacola de pão. Aí, meus amigos, é que o gibi vira um negócio de cair o queixo, né? O surfista interage com aquele planeta Ego, né, com o próprio Galan, né, que é a identidade civil do Galactus, antes de se tornar o Galactus. Cara, mas é muito bom, mas muito, muito bom. E o final, assim, é de uma beleza, assim, de uma sensibilidade que funciona como uma belíssima homenagem, na minha opinião, ao Stan Lee e ao John Buscema. É uma mensagem de esperança, de otimismo, algo que todo mundo, nos tempos sombrios que estamos vivendo, precisa desesperadamente, cara. É muito linda. Inclusive, o Donny Cates revela no pós-fácil da primeira edição que soube da morte do Stan Lee num aeroporto em Memphis, né? Ele aguardava seu voo e estava com o notebook aberto, né? Escrevendo o roteiro desse gibi. Aí, nesse texto, ele diz que ali mesmo decidiu descartar o que já tinha redigido. Ele não diz o que havia no roteiro para tomar uma decisão dessas, mas eu só posso supor que havia algum nível assim, de humor no enredo original, né? E talvez ele tenha mudado o tom do gibi, aproximando mais para o padrão filosófico do Stan Lee. Se foi isso, ele acertou em cheio, porque Surfista Prateado Escuridão é o gibi de super-herói do ano. Aqui, neste planeta estéril e sem nome, está a verdade de tudo. Seu passado não pode ser mudado, sua sombra não pode ser apagada. Não se pode derrotar as trevas, mas você pode encontrar a luz dentro de você, protegê-la, mantê-la incólume, cuidar dela, pois ela será frágil e então, quando ela for forte, partilhe essa luz, espalhe essa luz, faça-a brilhar sobre aqueles ainda presos nas trevas. E no tempo certo, talvez o esplendor de sua luz ofuscará o vazio interior. Eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça, o Escapistas tradicional de bate-papo já está no seu agregador favorito, com séries como Sandman anotado, o Justiceiro Max do Guardians, o Miracle Man, Authority, Wolverine Essencial e muito mais. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @osescapistas. E se você gostou do que ouviu, divulga nossos podcasts para mais pessoas na sua rede social, faz seu comentário, dá uma estrelinha pra gente no iTunes ou no Spotify, isso acaba nos dando mais visibilidade na podosfera. Outro jeito de dar uma mãozinha pra gente é comprando teu gibi, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através dos nossos links afiliados da Amazon. Um abração, pessoal, e até o próximo, os Escapistas.